3231, não dá presente, está autorizada. Approach, Barreiras restrita ao 320. Barreiras 320, 2231. Objeto 6720, livre de restrições à frente, desce a 2000 pés, ajustado 1013, autorizado final ILSXA, reporte estabilizado. Desce a 2000, livre de restrições, reportado estabilizado, 6720. Tan 3560, reautorizado Duna, desce a 3000 pés, ajustado 1013. 3000 Duna, 1013, 3560. Autocontrole? Aqui no Oscar Alfa, somente para informação, nós temos o tráfego do Mike Eco Delta no regresso a Salvador. Está... Acredito que o senhor não esteja em posição visual com o tráfego, está bastante afastado, mas assim que o senhor estiver próximo ao través de Piatã, o tráfego deve estar bem próximo ali ao Parque Metropolitano de Pituaçu. Para o Galeão, autorizado nível de voo 380. Gerante Zulu 10, decola da pista 10 após curva à direita, saída da El, Leda, Brinde. Controle. Está sob contato radar, saída arbórea Elefa DCT. Após Elefa DCT 5219. Controle 119-35. C5075. C1145, deixamos correto, pode continuar para frente. Ok, eu vou verificar. Alves Tislete, Salvador Visual, ajuste no 03, vento 140 graus, 06 nós, reporte para ingresso ao final da 07. Após a final 3 milhas da cabeceira no 7, ao filtro de LED. Só para a final 3 milhas da no 7, ao filtro de LED. O 077 chama Recife no 251, alternando no 3325. Bom, no 3325, boa tarde. Boa. Passarei do 2231 no controle. Siga controle, passarei do 2231. Chama Recife no 260, alternando no 288. 260, 288, boa tarde. Boa. Gol no 925, está com 153 a bordo, 3 horas e 40, alterna com o fim. 925, autorizando o táxi, via Índia Alfa, 2.0. Entendeu, Índia Alfa, ponto de espera 10286 com a torre, confirmando? Afirmativo, gol no 925. Obrigado, tchau. Paríbia, 1 no meu pé, sentido... Farol de Itapuã, desça para 500 pés, o ajuste 1013, o Mike é com Delta. Controle, o trip 5211. Prossiga. Prossiga, autoriza após a Arbo aprovar a vitória da conquista. Guarde, coordenação. November Alpha, está autorizado. Executar manobras a 2.500 pés, ajuste Salvador 1013. Salvador, boa tarde, 1925, no ponto de espera da 10, observando o tráfego nacional. Confirme visual, contato na ponta final, Gol 925, o Boeing da Web. Está visual, 925. O Gol 925, tem condições de, após alinhar, decolar de imediato quando solicitado? Tem condições, ali decola quando autorizado, 925. Sente, Gol 925, 30, já mantém pistola zero. Ali mantém, 10, Gol 925. Stand by. Eu confirmo intenção de pouso. Sente, Mike Eco Delta, vai manter o setor devido a aeronave se aproximando para no eixo de aproximação da 1-0, aguardando para cruzamento do eixo da 1-0. Objeto de mensagem 20, solo 2004, direita, solo 121, decimal 9. 29, estabilizou? Afirmo. Foi, reportinho da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 2 anos. 1-0, a 2 milhas para o externo. Está visual com o tráfego, Alvilho Juliette? Livre por Alvilho Juliette? Livre por Alvilho Juliette, está... Está visual com o tráfego a, dois, a uma milha para o externo? Negativo. Gente, agilizando, autorizado pouso na pistola 7, vento 1, 5, 0 graus, 0, 7 nós. Gol 925, autorizado decolar pistão na 0, vento 1, 5, 0 graus, 0, 7 nós. Decola, não deu zero, 9, 2. Boa tarde, 3560, Simbra, baixou e travou. Então, 3560, continua a aproximação, aguardando o eixo de aproximação, dando 0 livre. Ajuste no 03, vento no 50 graus, 079, informa o tráfego e se aproximando para pouso na 17, o Charlie 150. Afirmativo, está ciente, 3560, aguardando 37 de pouso. Próximo a Juliette, 6720, é? 6720, mantém a posição. Lateral, 200. Qual o tomador, Gol 975? Prossiga, Gol 755. Para ataque, com 1119 a bordo, autonomia 3 horas e 26, alternando Tampina. Dado o cruzamento do eixo da 1-0, reporte para girar base. Opera na 11935. 6, só vamos chamando em 21-1 e sem contato. Sim. Só vamos chamando em 1-2-1-1, eu vou 1-7-5-5. Gente. Solo, 3-1-4-5-5-5-5-5-5. 3-1-4-5, aguarde para o push. Aguarde, 3-1-4-5. 9-2-5, boa tarde, color na 6. Colono 925, boa tarde. Está sob contato radar, Sobel 360. Dá presente. Mantenha a saída Arbor Elefa, o Gol 1925. Positivo, vai manter Arbor Elefa, o 1925. Backtrack, a porta quebrando pista. O Vitor Juliette na escuta da torre. O Boeing da Gol autorizado, ingresso na Juliette, portão 07. Gente, após o Gol, 07, o ingresso na 2A. O Vitor Juliette mantém a escuta até o corte, boa tarde. Tem 3145, coordena com a equipe de solo que após o táxi do Buick 787 da Gol, a sua retaguarda autorizado, puxa a acionar resposta para o táxi. Gente, máquina cuidado autorizado na base, autorizado o pouso. Pista 107, vento 150 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0, no 3. Santo 3560, solo 08, direita, solo 121, decimal 9. Pois é, for Paris. Clear de Sun Level 390 via Upper Whisky 58 until Recife. After you confirm, you fly confirm your flight plan route. Take off of runway 10 after turn left. Puka departure, Aracaju transition. Salvador approach control 19.35. Squawk 5112. Mike, cuidado com o reporte do solo controlado. Gol 1755, autorizado ali, decolar, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Do Oscar Alfa, não temos tráfego a reportar nos setores adjacentes, tem frequência livre. Boa tarde. 2405, pronto pra cópia? Aceitou, tá pronto. T45 para Ilhéus, autorizado nível de voo 160, decolador 10, após curva direita, saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Controle 19.35, transponder 5111. Por gentileza, o senhor tem uma modificação para nível 180? Gente, se eu sobe e mantenho no 80, aguardando somente a confirmação com Recife. 5219. Gente, aguardando 4-5-4-1-5. 1-7-5-5, decolada aos 1-3, controle 1-1-9, atual 3-5. E o POB, tá fazendo 45? Tô 3145, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, chame torre 18 decimal 6. Índia Alfa no ponto de espera 186, 925, chame Recife, 1260, alternando no 288. Recife, 1260, 1288, 925, boa tarde. Boa. Tener 6143, boa tarde, oceano identificação, a chegada é a bom, se desce ao 050. Comece, aguarde para a cota número 2. 2089. Dirigiu 45, regimento correto, reforço pronto para puxa funcionamento. Porta 9, 4, 5. Ele 856, pronto para cópia? 856, cópia. Voo 856 para Recife, autorizado, nível de voo 390. Via Up USP 58, decola da 10 após curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Controle 119 decimal 35, responder 5116. Obrigado, 390 para Recife, contada rota. Para Up USP 58, decola da 10 curva esquerda, Cuca, Aracaju. Controle 1935, transição 116 do 1856. Volume 56, contagiamento correto, após pronto para congestionamento. Bandeira pronta. Decolado 0-7, controle 1-1-9-3-5. Saída Puca, transmissão Aracaju. Dado procedimento para o voo no 601? Voo no 601, livre da restrição em Pelô, continua descida para 2 mil pés. Ajustado 1013, livre final LFXR, reporte estabilizado. 2000, chama estabilizado, voo no 601. Azul 4206, para Recife, autorizado nível de voo 370, via UP 58, decola da 10, após curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle 119, decimal 35, transponder 5114. Salvador, 354, ONU 543, para o posto de estacionamento. 354, ONU 5. Nós temos um Fokker Alpha 7 X-Ray que vai iniciar o táxi daqui a pouco. Espere um pouco para o início do estacionamento e puxe. Confirme um Falcon 7 para no pátio 3 ao lado do Sideral? Afirmativo. O mesmo está com a porta aberta, eu acho que eles não acionam antes da gente não. 1862, né? 1862 ainda, número alfa, grátis. Se tiver que acionamento, a porta pronta, passe, e 5 grátis. Controle de Salvador, Papa Romeu, Índia Novembro Alfa, para regresso. Índia Novembro Alfa, Salvador Visual, ajuste no 003, ventou no 70 graus, 079, reporte para ingresso na final da 17. Controlará para ingresso na final da 17, graças. 913325. 3325, 133.25. Uno 601 chama Recife, correção, chama Torre, Uno 18 decimal 612. Perfeito, boa tarde. Boa. Xaner 6143, livre de restrições, desce para 3 mil pés, ajuste 1013. Livre de restrições para 3 mil, ajustado no 0-1-3, grato 6-1-4-3 da Oceaner. Autorizado pouso, voo no 601. Voo no 601, não confio, encaixado, travado? Afirmo. Suficiente. No 45. 345, uma Recife no 251, alternando 133-25. 251-3325, Recife agora, 345, grato. bordo o TRP 5415 com 52 a bordo, 4 horas e 30 minutos de autonomia, alterna Porto Seguro, está na próxima rotação. 5415, autorizado táxi via parte 1, no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre 18 nesse momento. Autorizado táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chama 1186, torre 35415. Oceanec modulou? Afirmo. Está presente, está autorizado Duna, desce a 2000 pés, quando mais próximo eu vetoro o senhor para tomar uma prova mais fácil para estabilizar. Vai voar Duna então, 6173 deixando para o Duna. Tem 15 de novembro, Alfa Vistar, autorizado pouso a pistão no 7, vento no 5, 0 graus, 07, nós ajustando no 0 no 3. Autorizado pouso no 7, Índia no grau. Voo no 601, no solo de 25, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 129, 601. Táxi Alfa, Potência Juliette. Gente, representante da Juliette, voo na 601. 1520 da linha, decolar pista 10, vento 150 graus, 07 nós. M720 para Galeão, autorizado nível de voo 360 via Upper Zulu 10. Decola da pista 10, saída da EL, Leda, Bridge. Controle 1 no 935, transponder 5131. Autorizado da EL, 5300, via Upper Zulu 10. Decola da 10, saída da EL, Campos Vieta, Bridge. 1936. Saída 5131, transponder. Leve mensagem 20, estejamento correto, resposta pronto para posicionamento. Será, obrigado. B. 143, controle. Prossiga. Para o localizador esquerdo, 120. 0, obrigado. Oscar Papalfa com 7 a bordo. Gente, POB07, Oscar Papalfa, confine transponder assinado. 0175. Gente, está autorizado Litoral Sul, 510. Reporte através do Parque Metropolitano de Pituaçu. Através de Pituaçu. Então mantenha a escuta aguardando transferência com a torre. Aguardo transferência, Alfa. 3567, quanto a cota? 3567. São 3567 para Brasília, autorizado nível de voo 380, via Upper Zulu 17. Decolda no 0, após curva direita, saída Arbor, após voo elétrico. Controle 1935, transporte 5121.